Fecheiro 48, página 419, capítulo 25. Cyrilana observou com receio a mulher alta que segurava as cordas dos cavalos. Apresentar-vos-ei mais tarde, propôs a Zelandoni. Disseste que o teu companheiro é o líder desta caverna? Sim, respondeu Cyrilana. O nosso líder chama-se Demorim. Viemos pedir a vossa ajuda, embora também possam beneficiar dela, continuou a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Um homem postou-se junto da mulher. Este é o meu companheiro, disse Cyrilana. Demorim, líder da terceira caverna dos Landoni, que guarda um lugar sagrado mais antigo, por favor, dá as boas-vindas à primeira entre aqueles que servem a grande mãe. Zelandoni, que és a primeira, a nossa caverna tem o prazer de te dar as boas-vindas, a ti e aos teus amigos, declarou. Permite-me que te apresente o nosso mestre do comércio. Willamar, saúda Demorim, líder da terceira caverna dos Zelandoni, que guarda um lugar sagrado mais antigo. Saúdo-te, Demorim, começou Willamar, estendendo as duas mãos. E prosseguiu com os cumprimentos formais. Depois explicou: parámos uns quantos dias antes de chegar aqui para caçar e nos reabastecermos e trazermos de oferta um pouco de carne. Viu que o líder e outros assentiam num gesto de compreensão. Eles teriam feito o mesmo. Pelos vistos, acumulámos uma sobrecarga de riquezas. Encontramos uma manada de bisontes. E os nossos caçadores tiveram uma sorte excepcional. No final, abatemos 9 bisontes. É demasiada carne para nós. E mesmo com a ajuda dos cavalos, será impossível transportar tal quantidade. Mas não queremos desperdiçar os dons da mãe. Se pudessem mandar uns quantos membros desta caverna para nos ajudar a transportar a carne, seria com muito gosto que a dividiríamos com vocês. Sim, claro que vos ajudaremos, afirmou Demorim. E ao mirar mais atentamente o Ilamar, viu a tatuagem na sua cara. Mestre de comércio, creio que já estiveste aqui. O Ilamar sorriu. Não na tua caverna em concreto, mas sim, já visitei antes esta região. A primeira trouxe a sua acólita, a mulher que controla os cavalos, na sua viagem da Donie. Está emparelhada com o filho da minha companheira. Ele ficou no acampamento a vigiar a carne, juntamente com os meus ajudantes. Creio que a Melana teve sorte que tivéssemos planeado empreender esta viagem. Quando decidiu vir, sentia um grande desejo de voltar a casa e dar à luz aqui, perto da mãe. É com satisfação que a recebemos de volta. Suponho que ireis à primeira caverna para assistir à reunião com a Zelandónia, observou o líder. Não sabia de nenhuma reunião, disse Willamar. Pensava que a primeira tinha vindo por causa disso, replicou Demorim. Não estava ao corrente, mas, claro, não sei tudo o que sabe a primeira. Os dois voltaram-se para a corpulenta mulher. Sabias que havia uma reunião da Zelandónia? Perguntou Willamar. Tenho todo o interesse em estar presente, respondeu a Zelandoni com um sorriso enigmático. Enquanto ajudava a Zelandoni a descarregar os seus pertences, Ayla perguntou: Sabias que ia celebrar-se uma reunião da Zelandoni aqui perto? Não tinha a certeza. Geralmente as reuniões decorrem conforme uma determinada sequência de anos e pensava que este podia ser o ano correspondente a esta reunião. Não o referi antes porque não queria criar falsas expectativas, caso estivesse enganada ou não chegássemos a tempo. Parece que tinhas razão, observou Ayla. Foram precisas 2 viagens para transportar toda a carne para a caverna. Depois de dividida e acondicionada, resolveram ir visitar o local da reunião da Zelandónia. Os visitantes e quase todos os membros da terceira caverna dos Zelandoni que guardavam o lugar sagrado mais antigo avançaram ao longo do rio sinuoso que havia aberto um profundo desfiladeiro por onde agora corriam as suas águas. Ayla notou que os habitantes da caverna olhavam uns para os outros e sorriam, como se partilhassem um segredo ou uma surpresa. Ao fazer uma curva apertada, os visitantes, assombrados, viram sobre as suas cabeças um arco de pedra, uma ponte natural que atravessava o rio. Aqueles que o viam pela primeira vez pararam para contemplar aquela maravilhosa formação criada pela Grande Mãe. Nunca antes tinham visto nada igual. Tem nome? Perguntou Ayla. Tem muitos nomes, respondeu Demorin. Alguns dão-lhe o nome da mãe ou de espíritos do outro mundo. Nós chamamos-lhe simplesmente arco ou ponte. Uns 400 mil anos antes, as impetuosas águas de um rio subterrâneo talharam a pedra calcária, desgastando a rocha e criando cavernas e passagens. Com o passar do tempo, o nível da água baixou e elevou-se o nível do solo. E o canal, que antes atravessava a parede de pedra, converteu-se num arco natural. O rio atual corria através do que fora uma barreira, convertida agora numa ponte sobre o rio, mas tão alta que apenas se usava como tal. O arco de pedra elevado que cruzava o rio era uma formação imponente. Não existia nada parecido em nenhum outro sítio. O campo, entre o refúgio de pedra da caverna dos guardiães e o rio, tinha uma forma circular e ficava delimitado pelas paredes rochosas do profundo desfiladeiro. Há milhões de anos, fora um lago, formado num alargamento do rio. E agora o antigo leito albergava uma pradaria com diversas ervas aromáticas e arbustos que davam pequenas sementes comestíveis. A primeira caverna dos Zelandoni, que guardavam o lugar sagrado mais antigo, situava-se sob uma saliência de pedra calcária, num terraço por cima das terras de aluvião. Os Zelandónia haviam-se reunido no prado para celebrar o seu encontro. A chegada dos visitantes e dos membros da terceira caverna causou um grande rebuliço. Os Zelandónia haviam instalado uma espécie de pavilhão, uma estrutura semelhante a uma tenda coberta, mas com poucos painéis laterais. O teto dava sombra e os painéis laterais resguardavam do vento que varria o desfiladeiro. Uma acólita viu a procissão e entrou a toda a pressa interrompendo a reunião. Por um momento, um par de importantes Zelandónia reagiu com uma certa irritação, até que voltaram o olhar e sentiram um calafrio que tentaram esconder. Ayla encabeçava o grupo, montada em Winnie. A primeira, entre aqueles que serviam a mãe, vinha logo atrás, sentada no atrelado. Os dois líderes do sul reconheceram-na de imediato pelas tatuagens faciais e pelas vestimentas e colares, e mal podiam acreditar que a primeira viera à sua reunião. Tinham-na visto tão poucas vezes que chegava a ser uma figura mítica. Ver a primeira em carne e osso era um pouco assustador, mas ainda mais ao vê-la chegar daquela forma. O controle dos cavalos não tinha precedentes. Devia possuir um poder extraordinário. Aproximaram-se com deferência, saudaram-na, estendendo as mãos, e deram-lhe as boas-vindas. Ela devolveu os cumprimentos e prosseguiu apresentando os companheiros de viagem. Ayla e John O'Call, Willamar e Jondalar, e depois o resto dos viajantes, deixando os ajudantes de Willamar e as crianças para o fim. Estamos aqui porque acompanho a minha acólita na sua viagem da Donnie. Espero que alguém nos guie no vosso lugar sagrado. Só o vi uma vez, mas nunca o esqueci. Não só é o mais antigo, como também é de uma beleza extraordinária. Tanto a própria caverna como as pinturas nas paredes honram a Grande Mãe, disse a primeira, com tal sentimento que a sua convicção era evidente. Claro, Temos uma guardiã no lugar sagrado que vos guiará com todo o gosto, retorquiu o Maslandoni. Ayla foi ajudar João Dalar a desenganchar os atrelados dos cavalos. Tinha visto uma zona com erva abundante, agradável e longe das pessoas, mas decidiu perguntar se havia algo inconveniente em levar os cavalos para ali. Nunca convinha dar nada como garantido no que se referia ao território das outras cavernas. Primeiro perguntou a Demorim, o líder da caverna de Amulana. Este ano não fizemos aqui a reunião de verão, pelo que não está pisada, creio. Mas podes perguntar a Zlandoni se quiseres ter a certeza, retorquiu. A Zlandoni primeira? Perguntou Ayla. Estás a falar da primeira caverna dos guardiães? Sim, mas não se chama Zlandoni primeira por isso, mas sim porque é a nossa primeira, explicou. É simples casualidade que, além disso, seja Zlandoni dessa caverna. E agora que me lembro, tenho de lhe dizer que enviei um mensageiro a avisar outras cavernas da vossa chegada. É possível que venha mais gente. Ayla e João Dalar consultaram o resto dos viajantes e decidiram procurar um bom sítio para montar acampamento, tal como faziam quase todas as cavernas quando chegavam antecipadamente a uma reunião de verão. A primeira confirmou a Ayla que chegaria mais gente do que previam. No dia seguinte chegou outra caverna e à noite mais duas. A primeira foi falar com Ayla no outro dia de manhã. Temos de falar com eles sobre a tua visita ao lugar sagrado. Esta caverna irá impressionar-te. Já a vi uma vez e penso voltar a vê-la. Há umas quantas partes difíceis, mas não terei outra oportunidade e não vou perdê-la, disse a primeira entre aqueles que serviam a mãe. Isso intrigou Ayla e despertou a sua curiosidade. Parecia que, com tanto caminhar durante aquela viagem, a mulher melhorara a sua saúde, mas ainda tinha problemas e necessitava de ajuda quando o terreno era mais pedregoso. Apesar das caminhadas, continuava de proporções mais do que generosas, que às vezes lhe dificultavam o movimento em lugares estreitos. Quando as duas mulheres saíram da tenda, não havia ninguém no exterior. O resto do grupo tinha ido ver o que se passava na reunião de verão improvisada e ajudar na preparação de refeições ou em qualquer outra tarefa. Chegava cada vez mais gente e o prado enchia-se. Todavia, a maior surpresa aconteceu ao fim da tarde. Ayla e a primeira conversavam no alojamento dos Zlandónia, quando John Ayla as interrompeu, entrando a correr. Mãe, mãe, exclamou a menina, Kimeran pediu-me que viesse dizer-te. Dizer-me o quê, John Ayla? Perguntou Ayla com uma voz severa. Chegou a família de Belladora e acompanha-os uma pessoa muito estranha. Vivem muito longe. Como conseguiram chegar aqui tão depressa? Indagou Ayla. Voltou-se para os restantes. Tenho de ir. E eu deveria ir contigo, disse a primeira. Desculpem-nos, por favor. Não vivem assim tão longe, explicou a Zlandoni primeira, acompanhando-as à saída. E às vezes visitam-nos, pelo menos uma vez em cada 2 anos. São tão Zlandoni como Giornadoni, mas não creio que tenham vindo por causa do mensageiro que enviaram. Provavelmente já tinham a intenção de nos visitar. Vão ficar tão surpreendidos por ver a sua parente como ela a eles. Kimeran estava na entrada e escutara a Zlandoni primeira. Não é bem assim, corrigiu. Foram à reunião de verão dos Giornadoni e depois decidiram participar na vossa. Estavam no acampamento da reunião de verão quando chegou o mensageiro e por ele souberam que estávamos aqui. Disseste que traziam uma pessoa estranha? Perguntou a primeira. Sim, mas já verás por ti mesma. Ayla e a primeira foram apresentadas formalmente aos parentes de Belladora. Depois a primeira perguntou-lhes se já tinham montado acampamento. Não, acabámos de chegar. respondeu a mulher, que, segundo lhes disseram, era a mãe de Bela Dora, Gina Dora. É possível que haja espaço ao lado do nosso acampamento, lembrou a primeira. Podem ocupá-lo se quiserem. Quando chegaram ao acampamento, fizeram-se mais apresentações formais. Gina Dora não tardou a ver um menino que, pelo seu aspecto, bem podia ser seu filho. Olhou para Bela Dora com uma expressão inquisitiva. Esta pegou no filho com uma mão e na filha com a outra. Venham conhecer a avó, anunciou ela. Tiveste os dois de uma vez? E os dois com saúde? Perguntou. Bela Dora anuiu. Que maravilha! Este é Gioneran, apresentou a jovem mãe, levantando a mão do menino com 5 anos, com o cabelo castanho escuro e olhos esverdeados como os da mãe. Será alto, como Quimeran? Comentou Giné Dora. E esta é Giné dela, disse Bela Dora, levantando a mão da sua filha loira. Tem o cabelo e a pele de Quimeran e é linda, afirmou a mulher. São tímidos? Querem vir dar-me um abraço? E de cumprimentar a avó. Percorremos um longo caminho para a vermos, disse Bela Dora, instando-os a aproximar-se. Um pouco hesitantes, as crianças abraçaram-na por segundos. Giné Dora abraçou cada um deles, enquanto as lágrimas lhe corriam pelo rosto. Não sabia que tinha netos. É um mal de viver tão longe, comentou ela. Quanto tempo ficarás aqui? Ainda não sabemos, respondeu Bela Dora. Virás à nossa caverna? Indagou Giné Dora. Essa era a nossa intenção, respondeu. Tens de vir, mas não só por uns dias. Fizeste uma viagem tão longa. Volta connosco, fica um ano, propôs a mãe. Teríamos de pensar, disse Bela Dora. Quimeran é o líder da nossa caverna. É difícil ausentar-se um ano inteiro. Quando viu as lágrimas assomarem aos olhos da mãe, acrescentou, mas vamos pensar. Ayla observou as restantes pessoas enquanto começavam a montar acampamento. Reparou num homem que levava uma pessoa aos ombros. Nesse momento inclinou-se e ajudou-a a sair. Ao princípio, Ayla pensou tratar-se de uma criança, mas examinou-o com mais atenção. Era um ser pequeno, mas de uma forma estranha, com as pernas e os braços demasiado curtos. Tocou na mão da primeira e apontou discretamente com o queixo. A mulher corpulenta voltou-se para ele e observou-o demoradamente. Entendeu por que razão Ayla lhe apontara àquele indivíduo. Nunca tinha visto alguém tão pequeno, mas já ouvira falar da existência desse tipo de pessoas. A mãe de Bela Dora parecia tão aliviada por ver que os dois filhos da sua filha, nascidos ao mesmo tempo, eram normais. Aquela pessoa é um acidente da natureza. Também há árvores cujo crescimento para. Creio que esse é um homem anão, comentou a Zelandoni.